961. 961, bom dia. Copia o nível 360 para o Galeão. Afirmativo, 6 da Fox. Ok, gol no 961, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. A cabeceira em uso é a 10, após a decolagem mantém pro até 2.000 pés ou 3 milhas, então curva à direita para a subida da El Leda, transição Motiva. O transponder é 5575 e o controle em 119.8, Cottage. Galeão, 360, Pesulu 10, ESMAP, Lúvito, Barbacena, Pesulu 10, após decolagem, manter a proa até 2.000 pés ou 3 milhas, então curva direita na saída da El Leda, Motiva, na zona 5575 e o controle de saída 1198. 1961 no gate, no portão 4. O gol no 961, correto o cotejamento, chame para o pushback no portão 4. 9961 no portão 4 para pushback sonamento. Autorizado posicionamento no portão 4, chame para o táxi, o altímetro no 015, gol no 961. Altímetro, poderia confirmar? 1015. Esse no 015, chama o táxi, gol no 961. Bruno 961, 145 a bordo, 4 horas de autonomia até na Confins para o táxi. O Gol 961, autorizado táxi à direita, chama no posto espera para a decolagem. Autorizado, chama no posto 961. 1961, pode por gentileza confirmar o POB novamente? Afirmativo, 145. 145, ok. Tá pronto já para a decolagem? Ainda negativo. Ok, reporta lá. 1961, pronto para a decolagem. Ok, autorizado alinhar e decolar na 10, vento de 130 graus, meia dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolar na 10, o voo com 1961. Salvador, boa noite, 65, uma milha e meia para o externo, está estabilizando. Até a aproximação, guarda pista ali, boa noite, 65. No 865, vento de 130 graus com 5 nós, o altímetro 10, 15. Cheque o trem, está autorizado o pouso na 10. Baixa aí, travou, 615, autorizado o pouso, pista 10, boa noite, 6. 1961, decolou aos 31, chame o controle em 119.8 e tenha um bom dia. Muito obrigado, um ótimo trabalho, senhor. A torre 9 já está funcionando? Não, negativa. A previsão ainda é quase um ano, ok? É mais ou menos na metade do ano que vem, a previsão. É legal, aquela vila acesa tá muito bonita. Um abraço pra vocês, hein? Ok, abraço. 16, corrijo, 1865 no Solos 34, ao livrar à direita, chame em 121.1, por gentileza. Ao livrar, qual frequência? 121.1. 21, sente. Ground type 3517 position go. Sir, 3517, ready to copy Brasilia, flight level 360. Ready to copy, go ahead, 3517. Roger, 3517, clear to Sierra Bravo, Bravo Romeo, Brasilia, flight level 360, via Upper Zulu 17. Take off from the runway 10. Maintain heading up to 2,000 feet, so 3 nautical miles, and then turn right to Arbor Departure and LFA Transition. Squawk code 5010 and Departure Control Frequency 119.8. Read back, please. Just to confirm, the runway in use is 10 and the squawk code 5010, okay? 5010. Roger, runway 10, 5010, squawk code 3517. That's correct, call me ready for pushback and startup. Roger. 3517. Go ahead, 3517. Please change to 121.1 when ready for pushback and startup, okay? PC-5328, autorizado posicionamento no pátio 3, champa no táxi, o altímetro no 0 no 5. Salvador, bom dia, Oceano 3171, Ponte Carina 1-0. Bom dia, 3171 na linha e mantenha 1-0. A linha mantém. Bom dia, o Trip 53. 5328, bom dia, mantenha o ponto de espera 90. Mantém o ponto de espera 3171, autorizada a decolagem da 10, vento é de 130 graus, 5 nós. Decolagem da 5328, visual para a nave na final da 10. Ok, após o pouso do Boeing da Gol, alinha e mantenha 10. Trip 5328. É 3171, decolou aos 47, chame o controle em 120 decimal 8, corrijo, 119 decimal 8, tenha um bom voo e um ótimo dia. 198, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Gol 1093, vai passar o Índio Serra, baixado e checado. 1093, bom dia, está autorizado o pouso na 10, vento de 130 graus, 4 nós. Autorizado o pouso, pista 10, Gol 1093. Torre Gol 1093. Prossiga. Só para informar, na rampa do glide passou o Índia Serra 180 pés abaixo, ok? Teria que passar 1700, passou 1520. Ok, ciente, eu vou checar com controle e com a próxima aeronave informarei, ok? Agradeço. Foi. Fox, corrijo, no 093, no solo 50, libere na Fox à direita e chame solo em 121 decimal 1. Fox, 211-1093. Livre livre decolagem da 101 no 40 graus 4 nós. Decolagem autorizada, tipo 5328. Salvador, eu vou no 759, baixo travado. Voo no 759, a aeronave que pousou à sua frente reportou que o glide estava 180 pés abaixo, aí na passagem do externo. O senhor pode verificar, por gentileza? Verificaremos. Ok, autorizado o pouso na 10, o vento de 1,40 graus com 3 nós, o altímetro 1015, voo no 759. 1015. O 35328 decolou 52, chame o controle em 119 decimal 8 e tenha um bom dia. 1985328, obrigado. É, deu aproximadamente 1160 pés abaixo aqui no externo, no dia terra. Gente, agradeço pela informação, será verificado novamente com o controle. Ok, mas a rampa aqui tá normal, tá de acordo com o base. Salvador, Tower 3517, holding point 1810, ready for departure. Tower 3517, maintain position, stand by. Maintain position, Tower 3517. Are you fully ready for takeoff? Fully ready, Tower 3517. Roger, after the landing traffic on short final, line up and wait, and be ready for takeoff. Behind the landing truck, line up the way 2810, turn 2517. Torre Salvador, Rio 5973, final para embaixada checado. Sete três, complete aproximação, aguarde pista livre. A aeronave da TAM tomando a posição agora, preste a iniciar a rolagem. Ciente, Rio 5973. No 759, no solo aos 55, agilize a liberação na Fox e chame o solo 219 para o táxi. Para o táxi, foi com o 759? Afirmativo. No 759, no solo aos 55, chame o solo 1211 para o táxi. 211, boa. Delta 3517, clear to take off, the wind is 150 degrees with 4 knots. Clear for takeoff, runway 10, 3517. 5973, as aeronaves que pousaram anteriormente reportaram que o glide estava cerca de 180 pés abaixo na passagem do externo. O senhor pode verificar? Ah, normal aqui pra gente. Ok, ciente, agradeço, informa o vento de 150 graus com 3 nós, o altímetro 1015. Cheque o trem e aguarde apenas a pista livre, Barbosa. Ciente, aguardando, Rio 5973. Do 5973, agora a pista livre, o vento permanece 150 graus, 3 nós, livre o pouso. Ciente, autorizado, Rio 5973. Three 517 airborne at 57, call now departure control 119.8. Have a nice flight and a good day, sir. 198 Salvador, have a good one. 351. Rio 5973, no solo ao 57, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9, perdão, 121.1 para o táxi. Sente após 121.1. Torre Salvador, muito bom dia, eu estou 3153 na final, embaixo travado. Tá 3153, bom dia, o vento é variável do setor nordeste com 4 nós, o altímetro no 0 no 5, livre o pouso não no 0. Sim, 3153. 3153, algumas aeronaves que pousaram anteriormente reportaram que o glide estava indicando cerca de 180 pés abaixo na passagem do externo, o senhor pode conferir? Aparentemente está normal, 3153. Ok, agradeço a informação, agradeço. outra vez Salvador, bom dia, pra casa do 65, cercado. Lapsa 6570, complete a aproximação, guarde pista ali, Farposo. Guardando a pista ali, 3153, no solo aos 4, corrijo, aos 01, ao livrar à direita, chama o solo 219 para o táxi. Direita 219, dando 3153. Solo Salvador, dando 3153, bom dia. Salvador, está 6570, o vento 150 graus, 5 nós, o altímetro 1015. Checando o trem atualizado, pouso na 10. 1015, livre pouso, 10, baixada travada, informa que slide está operando normal. Ok, ciente, é. Aparentemente está sendo restabelecido, ok? Agradeço a informação, está livre o pouso na 10. Informa que está 3153, prossiga. Não consegui contato em 1219 nem 1215 com o solo. Confirmando, é 1211, ok? Porém, ingresse via Juliette para o portão 62.